E até já reparaste no pequeno caracol? Ainda não reparaste nisto que eu te digo? Na tua atitude que me deixa ofendido? Quando esticas a mão para me cumprimentar e eu sentir o gelo quando mudas o olhar para o lado, fico lixado quando reparo que me olhas de cima para baixo como se eu fosse um quadro. Esta capacidade sei que também a tens, mas eu reparo na mão linda e tu só vês anéis. Onde tu vês notas, eu só vejo papéis. Onde eu vejo a alma, tu só vês imagens de reis. Sinto aquele cheiro no ar, lembra-me a pele de alguém que me fez viajar. O meu coração bateu pelo teu. Foi este pormenor que ninguém se apercebeu. Às vezes as coisas grandes só mostram vaidade, e é nas coisas pequenas que mora a verdade. E se queres saber como tenho razão, repara no que o Melo diz quando canta o refrão. Quem é que já contou os raios de sol? Quem é que dá importância ao pequeno caracol? O que é que tu me dizes sobre a diferença entre as flores? Será que tu reparas nos pequenos pormenores? Quando as nuvens estão cinzentas e o sol não brilha? Será que tu reparas nesta grande maravilha que é a vida? Vejo o sol do mar, o vento a soprar, o moinho a girar, o mar, a maré a vazar, mudar, começar a subir. Observa como é lindo ver uma onda a partir. Sinto energia a pôr quando piso o chão. Tu bem tentas, tu bem olhas, mas não vês a razão. E eu só pergunto então o que se passa contigo. Abre o teu coração, tem uma conversa comigo. Porque é que não reparas nos pequenos pormenores? Tira as balas, gira os olhos, observa a teu redor. Visão abstrata que a nossa ótica foca. É em busca da parte que toda a gente se maltrata, nem que seja pelas costas. Egoístas e invejosos fazem-nos caras dosas, mas eu só tenho amor para dar, nunca pus em questão. Porque para mim qualquer ser há de sempre ser um irmão. Meu coração trago paz, trago amor, afeto. Bem-vindo à nossa casa, Melo, mundo complexo. Quem é que já contou os raios de sol? Quem é que dá importância ao pequeno caracol? O que é que tu me dizes sobre a diferença entre as flores? Será que tu reparas nos pequenos pormenores? Quando as nuvens estão cinzentas, o sol não brilha. Será que tu reparas nesta grande maravilha que é a vida? Hoje quando saí de casa, reparei naquela árvore diferente, mudou de cor de repente, não sei. Da última vez estava feia com uma dor, mas hoje transmite aquilo que falta ao dia, o calor. Aquela sensação de segurança que me faz voltar aos tempos em que eu era uma criança. Um atento observador de todos os pormenores, constante imitador do que faziam os maiores. Hoje já sou maior, mas mantenho-me atento às cores, às formas, ao mar e à direção do vento. E não lamento não ter captado aquela cena. Objetivo da minha mente por vezes é demasiado pequena para tantas telas pintadas pela má natureza. É o calor no asfalto, a brisa do clima ameno. São imagens escondidas que me trazem uma certeza. Para tanta beleza sinto-me feio e pequeno. Quem é que já contou os raios de sol? Quem é que dá importância ao pequeno caracol? O que é